Mas pela projeção, o tráfego lento não vai interferir no seu pouso. Livre pouso. Livre pouso, pista 10, 807. Esse é o Hotel Charlie, torre 118 mesmo, pouso. 186, grau, boa tarde. Poupa 3, 2230, 1809, 2230. 1809, 2230. É o Hotel Charlie, continua a aproximação, o chão passando externo para iniciar de vir para pousão no centro. Gente, olha. 5627, chama controle. Trip decolou aos 44, chama 119 decimal 8, controle agora. 198, boa tarde. Tom 1 autorizado, 6327, chama táxi. Sendo congestionamento, reportada para o táxi, 6327. 2000 pés, ascensão 190. Trip 5627, contato da decolagem, Pucajá, Maracaju, a saída. Pucajama, após Aracaju, ciente, a 5627. Aero levantamento no pátio da Bata. Confirme a altitude, quero manter. Dois, 230, 2000 pés, livre LS, 1970 nós. Reduzindo para 1970, descendo para 2000, livre LS, 2230. Mantenha a Juliette, Golo 396. Vai passar o externo, o céu, Hotel Charlie. O céu, Hotel Charlie, prossiga para a base da 1970, reporte na base, trem checado. A gente vai seguir na base 97, portarei na base. Vamos Salvador, eu vou 807. 807, reporte antes da Juliette. Cruzado imediato, ok? Imediato, acelerando, reporte livrando, seu solo, Juliette aos 46. Ingressando na base, trem baixado travado, o céu Hotel Charlie. Vicente, o Hotel Charlie aguarde a autorização de pouso. Você escuta. Cautela deslizando Alfa Índia para o portão 02 após o Ocean Valley, o Taxi Índia. Alfa Índia para o 02 após o Ocean Valley, Brian, 1396. Boa noite, Juliette, eu tenho seu livro. O Céu Charlie, livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 109. Livre pouso na 107, o Céu Hotel Charlie. Controle. Oscar Papa Golf, serviço está encerrado, aproximando outra vez de Conde, mantém o nível de voo 090, Aracaju 203, bom voo. Controle, confirme para o controle. Papa Tango, Vitor, Quebec, Quebec, Nidia de esquerda. Sente, Vitor, Quebec, Quebec, 4000 pés, ajuste no 09. Descendo para 4 mil pés, do Vitor Quebec, Quebec. Então 3192, 3 mil pés, 109 é ajuste. 3.011, 3192. Solo Salvador, 3155, está pronto para o táxi com 145 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Liberi táxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 186.011, uma boa viagem. Aqui em frente, o Jet Alfa, ponto de espera da pista 11, torre 118, 6305, boa tarde. Para o táxi, o Xenia 6327, 67 a bordo, autonomia de 1 hora e 45 minutos, alterna Salvador. 2 São João, muito bom dia. Boa tarde, o 2230 da passageira está estabilizado no INS da 10. O passarudo continua a aproximação, aguardando autorização de pouso no 0. Alô, 807, após o TAM, portão 612. Após o TAM, 612, certo. Alexandre 6327, no ponto de espera da 10, muito boa tarde. Ciente, mantém a posição. Mantendo, senhor, 6327. O certo, Charlie, no solo 49, qual pátio? A do 180, livre logo à esquerda, para Aerostar, vamos estacionar a frequência livre. Passarei 2230, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Pouso 010, 2230. Segue para o 612, igual nós, 07. 807, portão 612. Certo. Opa, Tango, é com Mike Tango, pronto para a cópia. Salvador, Salvador, aero levantamento, 2.500 pés em coordenação com o controle. Pista 17, com curva direita, vai ingressar no corredor axé, inicialmente restrito 1.000 pés, aguardando a ascensão do controle para 2.500. O controle Salvador em 119.8 e o transponder é o 5546, o Papa Tango Eco Mike Tango. E agora, acionamento táxi decolagem com a torre 18612, é o ajuste 10 no 1. Um bom voo até o regresso, um eco mais tanto. A 3192, 2000 pés, nível LS, é posto estabilizado. 2000, reporte LS, estabilizado, TAN 3192. TAN 3155. O 3155, até o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, o TAN 3155. Passaria do 2230, solo 52, direita, 1219, solo. 219, obrigado, boa tarde. Mandou muito boa tarde, passaria do 2230, livrou pela Alfa. 2230, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 2230. Divide decolagem, 6327, vento 100 graus, 129. Divide decolagem, pista 10, 6327, boa tarde, boa tarde. 3, 2, 3, Vitor, Quebec, Quebec. Controle Salvador, o trip 5627. 37, prossiga. Estamos cruzando o nível 120, solicita como nível final o nível 170. Aguarde. Obrigado. 714. Autorizado, chama para a igreja, no site Tango. Salvador, Xané 6327. 170 na Proa de Aracaju. Proa de Aracaju subindo para 170, trip 5627. Salvador, boa tarde, Oxané 6327. Oxané 6327, contato rodada decolagem, sobe o 240, saída da Euleda, após Leda, direto Ilhéus. Da Euleda, após Ilhéus, Oxané 6327, subindo ao 240. Em 3145, sem identificação, desce ao nível 050, chegada bom. Autorizado TAM 3192. TAM 3192, Torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado, uma boa tarde, 3192. O Babatão Vitor, Quebec, Quebec, na proa de Duna, descendo para 3 mil pés, Vitor, Quebec, Quebec. Proa de Duna, 3 mil pés, Vitor, Quebec, Quebec. 10, TAM 31. Dois Salvador, muito boa tarde. Então, 3192 estabilizado, X-Ray 10. Gente, 3192, aguarde a autorização em pouso. 3192. B49, mantém a posição. B25, acima a identificação, desce ao 060, chega na bomba. Está autorizado, aliás, manter. 3192, livre pouso, vento 100 graus, 139, pista 10. Livre pouso, 103, 192. 3155, decolou 57, controle 198. Controle 1198, 3155. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3155. 3155, contato radar decolagem, Sabel 340, saída da EL, Leda, após Leda, Bidev. Sabel 340, da EL, Leda, Bidev, TAM 3155, poderia guardar na prateleira? Tá 3155, mantendo o perfil. Mantenha o perfil 3155. Obrigado, Lima, 649. O Mike Tango, livre decolagem, curva direita após 100 graus, 1-2 nós. Pesado, Quebec, Quebec. 2, solo 59, direita 129. Direita 129, 392. Um no zero no uno, positivo. Obrigado. Trip 5627, centro Recife, 12545, secundário 12685. Salvador, uma boa tarde, são 3192, lembrando sua escuta. Boa tarde, 3192, prossegue via Alfa, repórter da Juliette. Repórter da Juliette, via Alfa, 3192. Solo Salvador, Azul 4118, boa tarde, tem informação, Quebec. 4118, copia, Campinas. Ah, confirmando Confins? Confins, corrigindo, Confins. Afirma, pronto, cópia. Confins 360, faz volume no meia, pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda Bridge. Controle 119.8, transponda 5004, 5004 para o 4118. Ciente, autorizado nível 360 para Confins, decola da 10, saída da EL, Leda Bridge, eu preso 16. Aciona 5004, controle 198, azul 4118. Correto, portão 8, chama pronto, 4118. Vai chamar. 3192, Juliette para o portão 7. Juliette, portão 7, 3192. O Eco Mike Tango, a, o aerolevantamento vai ser na radial 120 a 80 milhas de Salvador. Afirmativo, após a posição Salinas de Margarida, prosseguir para a radial 120, irá se afastar no máximo 80 milhas de Salvador. O Eco Mike Tango. Sente Eco Mike Tango, mil pés, ponta no farol da barra. Cortará o farol da barra, Mike Tango. Vitor Quebec, Quebec, 218, meia pouso. 118, meia grato. 3145 pode descer para 2000? Na 3145 desce para 3000 pés. Ajuste no 091, reduz para 220. 220 no 091, 3000. Controle de Salvador, está 3155, só precisa desviar direito para evitar formações para 220. Cruze posição na 7, se possível. Está autorizado, prosseguir para o final do 17, aposto. Grato. Para o 3155? É, tipo, foi Oxané 6327. Oxané 6327, Recife 1251, secundário 3325. 251-3325, bom dia. 251-649, precisa à direita para evitar formações. Gente, no 649, após desvios, voa na proa de Dael, subindo ao nível 200. Para o 200, o 649 não solicitou desvios. Foi submodulada a frequência, confirma a aeronave solicitando desvios. Voltando 3155, desvios à direita para evitar formações. Tem 3155 após Leda. Após Leda 3155, não vai ser possível voar Leda, vai manter aproximadamente 40 milhas nessa proa 3155. 73155, chama o centro na frequência 1251, secundária 13325. Ok, centro Recife 251, 3325, 3155. O 3145 vai ter que voar duna agora devido a formações entrando ali em pelo. Salvador, 3145. Controle Salvador, 3145. Tá 3145, prossiga. Ok, nós temos que curvar aqui à esquerda para a duna, devido a formações aqui próximo a Pedro. 131-45, desce para 2.000 pés na cruz de duna livre LS, é ponto estabilizado. 2.000, chamando a estabilizada. 075, até a identificação, desce ao 050, chegada a Mari. E para batendo o Vitor Quebec. Consiga. Prossegui para a Nocente, autoriza? Estou ativo, já está autorizado para tirar o Nocente. Prato. 611, 925. Salvador, a gol no 785, está na posição meia dúzia, tende da Quebec, pergunta a autorização da Leão 360. Que é o 785, boa tarde, Galeão 360 autorizado, via Cruisk 50, após IDEV, o Pro 9857, após seguro, o Pesolo no meio. Pistão 0, curva direita, saída da EOL, da IDEV. Controle 119.8 e o transponder 5572, o voo 785. Obrigado, Galeão 360, via 350, BDEV, via P9 857, segura, perdulando a meia. É colando 0, curva direita, saída da EL, após da EL, Leda, Leda, BDEV. 5572, controle 198. Estou no 785, chame. Pronto, para acionamento táxi, acionamento de push. Confirme o portão. Tá no 612 vai chamar o 907. Eco Delta, Manati, 1010, pronto, cópia. Lá do Manati, 1010, 17, direita, vai ingressar no corredor Axé, 19801, 17, Eco Delta. Eco Mike Tango, livre frequência para coordenação, bom voo. Torre, 18.6, para táxi e decolagem, o Eco Delta. O Eco Mike Tango segue inicialmente até para ingressar no Veracruz após Paris. Eco Delta, livre acionar e táxi para ingresso no centro. Quebec, seu solo 07, compacto. Correção da Flor de Paripe, mantendo meu pé. Mike Tango. Sim. 145. Prossiga, 18.6 com a torre, obrigado, até amanhã. Pouso. Voo no 649. Pátio que se encontra, o dado de alvo. Vai passando cima para baixar a checada visual. 63145, livre pouso no 0, vento 120 graus, 129. Livre pouso no 0, até 3145. É um sobrevoo aqui. A quantas milhas mais ou menos na radial ideal disso aí? Essa é a ponta estabilizada. 2.000, problema estabilizado, 925. Sete milhas? Confirme o nível que irá manter. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5488, informação Quebec. Trip 5488, aciona identificação, desce ao nível 060, chegada a mana, proa de amã. Então, no Oidente, 060, na proa de amã, 5482 da Trip. Para cópia. Cruzado Salvador, CA, November Delta Hotel. Guarajuba, pista 10, com curva à esquerda, vai ingressando no corredor forte, 1000 pés. Controle 19-8 e o transponder 0121 no Papa Romeo de Delta CA. Reto no pátio 3, acione chame táxi, o Papa Romeo Delta Sierra Alfa. Acione a identificação, desce ao 070, chegada a Bonfim. 4198, portão 8, chama para o táxi, autorizado, puxa no 8. Autorizado, vai chamar para o táxi, 4118 para azul. Boa tarde. Para o meu Sierra, até Charlie, prossiga. Tango Kilo, Tango Romeu. Brasília, Pátio, se encontra? Aerostar, só um instante para a cópia, para Brasília, Sierra Hotel Tardio, ajuste Sierra Hotel Charlie, ajuste 1-0-9. Tardio, 1-0-9-2-5, final. Tá, 1-0. Valeu, 5 de pouso, vento 120 graus, 12 mais. Repouso, 925. Teste da Juliette. Alvante da Juliette, para 3, 1, 4. Tango Romeu, voando com o do farol da barra, quilo Tango Romeu. Até 9650, prossiga. Uma DLA, não foi para 1740? Corredor forte 30 milhas, é isso? 055? Autorizado, sobrevoo Salvador, corredor forte até 30 milhas, decolada pista 17 com curva à esquerda, ingressando no corredor forte, chama 198 e aciona 0157, restrito 1000 pés no corredor forte, o 9650. 0065 para o 050. 71075, 3000 pés, 3000 pés, ajuste na 09. 1011-3000, 075. 86, acionamento táxi da colagem, já dá até 9650, por voo até graça. Tipo 5488, dá presente, voa Duna, 5488. Duna, 5488. Posição, inicialmente mantenha a posição, o infraero mudou seu portão agora, seu portão previsto é o 08, ok? Mantenha a posição, tá, 3145.